iniciaremos esta etapa realizando um expressivo passeio à ilha de Paquetá, a chamada Pérola da Baía de Guanabara. Vamos sair da Praça 15, em horário marcado, numa barca, e vamos percorrer até a ilha de Paquetá, 15 quilômetros, o que vai nos dar então uma viagem muito gostosa de uma hora aproximadamente. Inicialmente passaremos pela ilha fiscal, em seguida pela ilha das cobras, depois então vamos passar a ilha do governador. Alguns matacões encontraremos no meio desta viagem e a poucos quilômetros daí nós vamos encontrar a famosa Ilha do Sol, que foi uma ilha muito importante. Inclusive já citei o fato desta ilha na presença de Luz del Fuego, que teve montou aí o chamado nudismo. Muito bem, chegaremos então à ilha de Paquetá. Esta ilha de Paquetá, ela tem em torno de 2 quilômetros quadrados, um pouco menos. Então, portanto, uma ilha pequena, com um perímetro de várias praias, em torno de 8 quilômetros. Ela faz parte de uma região de várias outras ilhas que estão aí próximas da ilha de Paquetá, como por exemplo a ilha de Brocoió, que já teve uma grande importância na época, principalmente de Carlos Lacerda, quando ele usou esta ilha para levar então as meninas do Instituto de Educação, depois até foi residência do próprio governador. Então, é uma ilha expressiva, é uma ilha muito interessante, com um passeio muito importante, e que você então vai, claro, na viagem, usufruir desta beleza natural que é a Baía de Guanabara. Você pode, nesta ilha, passar um fim de semana, por exemplo, ou passar então um dia inteiro. Você vai pela parte da manhã e tem uma área de lazer dentro da ilha, né? Existem vários restaurantes, e se você desejar então passar um fim de semana, você também tem aí hotéis que você pode usá-los para você então ali permanecer, com uma área muito calma, que inclusive é proibido a presença de automóveis dentro da ilha, a não ser alguns carros para pegar o lixo da própria ilha. E vai usar então, por exemplo, os pedalinhos para você andar com os pedalinhos, ou você vai ter então charretes ou bicicletas, que faz parte inclusive do lazer para as pessoas que se dirigem para esta ilha, além das histórias que serão contadas a vocês dentro desta ilha, como por exemplo a história do patriarca da independência, José Bonifácio de Andrade Silva, que aí inclusive morreu, né, e tem hoje a sua casa, onde você pode visitá-la, é um museu, e ter então todas as informações a respeito deste grande brasileiro. Além dele, você vai encontrar também um outro brasileiro, Joaquim Manuel de Macedo, que foi um grande romancista, foi também poeta. Ele se formou inclusive em medicina. Ele foi até professor do Colégio Dom Pedro II, na época foi professor de História e Geografia. E então ele fez um grande romance que se chamou A Moreninha. Tem até aí a Pedra da Moreninha, o que você então vai ali ficar várias horas usufruindo então dessa história. Esta ilha, ela tinha a presença da Mata Atlântica, sendo que esta Mata Atlântica depois foi retirada, né? E foi então plantado aí várias árvores frutíferas. Inclusive há uma árvore africana chamada Baobá, que ela é muito, seu tronco é muito, muito, muito grosso, onde várias pessoas, para abraçá-la, temos que usar de várias pessoas para abraçar esta árvore, que é uma atração turística de grande importância e que todos chamam de Maria Gorda. Portanto, é um fato pitoresco dentro desta ilha. Além da festa de São Roque, e que existe, né, dentro desta ilha, e os restaurantes que você vai encontrar aí para você então fazer o seu lanche ou o seu almoço, enfim, você passar aí horas agradáveis, horas de lazer, horas de muita importância, andar realmente por toda esta ilha, em torno dela, dentro dela, melhor dizendo, andar à vontade, sem problema nenhum. Quer dizer, então, são algumas residências aí se fazem notar, de várias pessoas que moram aí na área. Esta região, segundo conta a história, ela foi descoberta por André TV em 1555, quando da invasão francesa no Rio de Janeiro. Ele era um francês, né? Já pertenceu ao município de Magé e hoje então pertence ao Rio de Janeiro, portanto ao município do Rio de Janeiro, e é um dos bairros que os cariocas então também podem usar e usam muito em passeios dentro desta ilha. Então, esta é a primeira parte que eu poderia mostrar para vocês, este gostoso passeio, este expressivo passeio que você pode fazer aí em torno. Depois você vai voltar e no dia seguinte você pode... aí então você pode fazer um tour dentro da chamada Avenida Presidente Vargas, uma avenida muito larga. Tem de um lado você tem duas grandes pistas, do outro lado mais duas grandes pistas de rolamento com vários ônibus que podem passar, né, em torno dessas pistas. Ela foi montada aí em 1942 por Getúlio Vargas e tem 3.500 metros, portanto 3 quilômetros e meio, e portanto é uma avenida que ela liga a região da proximidade da Baía de Guanabara, onde você tem a Igreja da Candelária do lado direito, até para o norte, do nosso município. E do outro lado, ela pode se ligar a várias outras ruas, inclusive a grande avenida, que é a Avenida Rio Branco, que eu já também estudei, já fizemos um trabalho em cima desta avenida com vocês. E eu, inclusive, também penetrando pelo Mergulhão, né? E então é uma avenida de grande importância e que apresenta, inclusive, no seu entorno, fatos históricos redundantes e de grande importância. Como, por exemplo, do lado direito, quem caminha em torno dessa avenida, que vai para a região do norte, da região norte do município, você vai ter logo no meio desta avenida um panteão, chamado Panteão de Duque de Caxias, que é aproveitado, inclusive, na época de 7 de setembro, e que ali, então, se desenvolve a Parada 7 de setembro, onde os políticos e os grandes, os governadores, os prefeitos, né, para ali se dirigem para receber, então, receber as homenagens que são prestadas no dia 7 de setembro às nossas autoridades. Do lado desse panteão, você vai encontrar também a região da Central do Brasil, onde existe um grande relógio que chama a nossa atenção. Aí desse lado da Central do Brasil, você tem a ligação dos trens que se dirigem para a área de Duque de Caxias e para o norte, ou para o oeste do nosso município, né? Na região oeste do município. E claro, para Duque de Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, onde os trens saem da Central do Brasil. Também tem uma história muito interessante que vai ser contada para você, né, em relação a esta central. Iniciando aí esta avenida, deste lado ainda, você vai encontrar a Igreja da Candelária. A Igreja da Candelária tem uma história muito interessante. Em 1609, um navio quase sossobrando, quase vai a pique, e um casal de espanhóis, né, fizeram um pedido a Deus, pedir para que ele salvasse deste problema, desta catástrofe. E então eles disseram que, se assim que o navio aportasse no primeiro porto, que eles fariam então uma pequena capela. E assim foi feito. Este navio não foi a pique, né, felizmente. Ele então aportou no Rio de Janeiro. E ele foi, então, para este início da Baía de Guanabara, que era a região mais importante da época aqui, e fez, então, esta pequena capela, que é hoje esta grande igreja de Nossa Senhora da Candelária. Então, o nome Candelária está ligado a este navio. Então, é um fato bastante interessante. Esta pequena capela sofreu, assim, várias mudanças, várias modificações. Muitos pintores, né, tiveram uma participação muito ativa dentro desta grande igreja, onde muitos casamentos, inclusive casamentos de pessoas de maior poder aquisitivo, usam-na para fazer os seus casamentos, as suas festas de debutantes, etc. E então ali você vai encontrar um portão, né, de bronze, que foi realizado no século XIX, além das pinturas da época, feito também no século XIX, mostrando inclusive a primeira capela, que foi ali montada, porque já é claro, essa capela não existe mais, com uma transformação total, mas tem ali pintado na sua, na, no seu teto, essa primeira capela, a sua transformação, né? E várias pessoas do Velho Testamento que fazem parte destas pinturas. Vitrais realmente muito importante, uma escadaria muito bonita. Esta candelária foi palco de uma chacina, que é a chacina da Candelária, que saiu inclusive notícia em todo o mundo, né, na década de 70, 1970. Então é uma igreja de grande importância. Ela é uma das mais importantes dentro da cidade do Rio de Janeiro. Saindo dali dessa área, você vai então do lado esquerdo, caminhando para o lado esquerdo, você vai ter a presença da chamada área do Campo de Santana hoje, já se chamou Campo de São Domingos, depois chamou Campo de Santana porque esta área, este Campo de Santana, com uma áreas próximas de muito pantanosas, e com uma grande quantidade de areia que aí existia, era uma área desértica, né? E então foi depois chamado Campo de Santana, depois foi Campo de Dom Pedro I de Aclamação, aí depois então foi chamado também Campo da Honra, depois voltou a ser Campo de Aclamação de Dom Pedro II, e finalmente, devido a esta igreja que tinha de Santana, recebeu o nome de Campo de Santana, e hoje também é conhecida como o Campo da Praça da República. Quer dizer, porque aí se notabilizou a nossa República, que foi feita por o Marechal Deodoro da Fonseca, que teve então o seu grupo, deu o grito da proclamação dentro desta região, daí o nome Praça da República. E, portanto, é uma área de histórias muito interessantes, que vocês vão receber também, vão ter o contato com essa área. É uma área muito arborizada, muito linda, uma fauna muito, muito interessante aí, com pequenos animais existentes na região. E ao lado você vai encontrar a chamada Casa do Marechal, o Marechal Deodoro, onde ele residiu, né, por vários anos, e que é hoje o Museu de Deodoro. Essa casa tem dois sobrados, foi feito no século XIX, usando cal e óleo de baleia. Na primeira parte eram os cavalariços que eram usados por eles, e na parte do sobrado, então, onde tinha os quartos e as salas, na sala onde viveu por vários anos outras pessoas, inclusive, e também o nosso proclamador da República, Marechal Deodoro da Fonseca. Seguindo esta região, aí nós vamos encontrar o Grande Sambódromo, esta grande obra feita por Niemeyer, que, aliás, eu chamo a atenção de vocês agora no dia 15 do mês de dezembro, que amanhã já estaremos então no mês de dezembro. Ele vai completar 103 anos de idade. Então, esta obra, que foi feita em 1984, tem a sua presença bastante marcante, que ela foi feita na época do grande governador da época, que chamou então o Niemeyer para fazer esta suntuosa obra. Esta obra hoje tem em torno de 700 metros, é o Sambódromo, na região de chamada também Sambódromo de Sapucaí, onde no carnaval você vai encontrar grandes grandes escolas de samba que se desenvolvem dentro desta área, mostrando o que há de mais rico, de mais importante, com seus carros alegóricos, onde nós temos inclusive em torno de 90 mil pessoas que podem, principalmente no domingo e na segunda-feira, quando você tem as principais escolas, porque existem outras escolas que aí também fazem uso dela na sexta e no sábado. E no domingo e na segunda, você vai encontrar então aí as grandes escolas de samba que desfilam mostrando a sua suntuosidade, cada uma mais linda do que a outra, e que você inclusive pode, vindo aqui no carnaval, passar aqui vários dias na cidade do Rio de Janeiro e participar desta grande festa aí neste sambódromo, que tem assim algo de relevante para o turismo da cidade do Rio de Janeiro. Muitos, inclusive, vêm aqui ao Rio de Janeiro no carnaval para usufruir destes benefícios, usufruir desta beleza que você vai encontrar aqui no carnaval no Rio de Janeiro. Além destes eventos, você também encontra outros grandes eventos no sambódromo durante o ano, né? Tem até um museu do carnaval aí, e fazendo parte desta suntuosa obra. E depois que inclusive foi o Niemeyer realizou esta obra, vários outros sambódromos, inclusive em São Paulo, Belo Horizonte, Manaus, Vitória, resolveram também fazer os seus sambódromos. Mas este, o nosso, foi o primeiro, e tem assim um fato bastante marcante, um fato bastante importante para o mundo e para nós principalmente. Em seguida você vai encontrar os dois grandes prédios, que é o prédio da sede dos Correios e Telégrafo, né? E o prédio da Prefeitura, onde inclusive nós temos o heliporto dentro desses prédios que nós temos aí. Então é uma área de grande importância, onde há um volume assim sugestivo, muito, muito grande de ônibus que descem e sobem esta avenida, e que tem mais ou menos em torno de 70 metros para você passar de um lado para outro, e existem várias passarelas que você então pode também fazer uso dessas passarelas para ir de um lado para outro dentro desta avenida. Depois nós vamos entrar na área de São Cristóvão. E aí então, em São Cristóvão, você vai ter uma região nordestina por excelência, o que você então, principalmente nos fins de semana, encontra aí a cultura nordestina dominando toda esta região, né, da área de São Cristóvão, e inclusive com músicas nordestinas, com as iguarias nordestinas, e que você passa então um dia usufruindo desta beleza, desta região do pavilhão de São Cristóvão, que foi aí montado, que tem o nome Luiz Gonzaga, que foi o maior cantor brasileiro de música nordestina. Então, estes são alguns fatos que eu considero mais pitorescos dentro deste tour, dentro dessa viagem que nós fizemos na área de Paquetá. E depois, então, nós mostraremos mais outros fatos de grande importância dentro da cidade do Rio de Janeiro, porque aqui eu tenho certeza, dependendo da época em que você desejar vir, você vai encontrar aqui dentro das nossas belezas naturais, da nossa beleza cultural e de vários atrativos de grande importância. Muito obrigado por esta oportunidade que vocês me deram e até a semana que vem, numa próximo contato que nós faremos, mostrando outras grandes atrações turísticas dentro deste majestoso município que é a cidade maravilhosa, a cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado.